Blogcast Brown Pipe. Notícias selecionadas pela Brown Pipe, lidas no Segurança Legal. 16 de julho de 2024. Novas regras para PIX por aproximação e Open Finance. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional anunciaram novas regras para o Open Finance, um sistema que visa simplificar a jornada de pagamento dos clientes. As mudanças permitirão o uso do PIX por aproximação e introduzirão uma nova estrutura de governança. A partir de 28 de fevereiro de 2025, os clientes poderão usar o PIX por aproximação, uma funcionalidade que simplificará os pagamentos digitais. Isso significa que será possível realizar pagamentos instantâneos com carteiras digitais sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco. O cliente poderá cadastrar sua conta na carteira digital de sua preferência e usar o PIX por aproximação, assim como é feito com os cartões de crédito. A nova regra permitirá que os pagamentos sejam iniciados diretamente no ambiente da compra, sem a necessidade de redirecionamento para outros aplicativos ou sites. Isso reduzirá o número de etapas necessárias para concluir uma transação, proporcionando mais rapidez e comodidade para o usuário. Já sobre a nova estrutura de governança do Open Finance, que começará a funcionar até 2 de janeiro de 2025, será mantida por instituições participantes e terá personalidade jurídica própria. Essa mudança visa profissionalizar a governança e aumentar a transparência e eficiência do sistema. A nova estrutura contará com 10 assentos e incluirá novas associações representativas, como Zeta e INIT, além de aumentar o número de conselheiros independentes. As novas regras também ampliam a obrigatoriedade de participação no Open Finance para instituições com mais de 5 milhões de clientes, abrangendo assim 95% dos relacionamentos financeiros existentes. Instituições menores, com menos de 500 mil clientes, terão participação facultativa na iniciação de transações de pagamento, mas deverão ser participantes obrigatórias do PIX. De 16 de julho de 2024. Novas normas do CFM para documentos médicos e proteção de dados pessoais. No dia 11 de julho, foi publicado no Diário Oficial da União a Resolução CFM 2381 de 2024, que define normas para emissão de documentos médicos. Ela aborda a responsabilidade exclusiva de médicos e dentistas na emissão de atestados de afastamento, além de especificar os requisitos de identificação do paciente e a necessidade de certificação digital. Esta nova norma substitui a Resolução CFM 1658 de 2002 e abrange uma variedade de documentos, como declarações de óbito, relatórios médicos, laudos e solicitações de exames, garantindo precisão e segurança no preenchimento e uso desses documentos. A Resolução CFM 2381 de 2024 também detalha orientações sobre o tratamento de dados pessoais. No artigo 3º, é destacada a identificação obrigatória dos pacientes e de seus representantes legais, exigindo a conferência de documento de identidade oficial com foto e indicação do CPF. Além disso, no artigo 5º, nos seus parágrafos 3º e 4º, aborda uma importante regra sobre a necessidade de registrar o consentimento para a aposição do diagnóstico nos atestados para fins de afastamento do trabalho. O médico deverá apontar o referido consentimento tanto no atestado quanto em ficha clínica ou prontuário. Essa definição, portanto, esclarece um ponto vital para o tratamento dos dados de diagnóstico, além de delinear os contornos do consentimento para tais atestados. A partir de agora, clínicas, hospitais e consultórios médicos devem estar adequados a essa regra, que, em última análise, complementa o próprio cumprimento da LGPD em tais ambientes. De 18 de julho de 2024. A NPD aprova regulamento para atuação do encarregado de tratamento de dados pessoais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, por meio do Conselho Diretor, publicou no Diário Oficial da União a Resolução CD/ANPD número 18, de 16 de julho de 2024. Esta resolução aprova um regulamento detalhado sobre a atuação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. O regulamento detalha aspectos do papel do encarregado. A norma inclui dispositivos sobre a divulgação de sua identidade e de informações de contato, os deveres do agente de tratamento e as situações de conflito de interesse. O regulamento não apenas confere maior segurança jurídica às operações de tratamento de dados, mas também reflete demandas da sociedade. Este processo regulatório incluiu várias etapas da participação social, como tomada de subsídios, consulta pública e audiência pública, onde foram analisadas quase 1.200 contribuições de mais de 200 pessoas. Eu sou Vinícius Serafim e o link para os artigos originais que contêm as fontes e outras informações você encontra na descrição.